começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitti, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Estou chegando, o programa Carlos Pitti. Um forte abraço para você, tudo de bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Em nome de nossa equipe aqui, ó, programa Carlos Pitti, a Miroca, a Carlinha, o Carlinhos Cocó, toda a nossa equipe que trabalha aqui na produção do programa Carlos Pitti, nós desejamos a você um feliz ano novo. E hoje, mais um programa especial, curtindo, conferindo os melhores momentos do ano, como foi no programa anterior, que foi o nosso especial de Natal. Hoje você vai ouvir, acompanhar mais duas entrevistas, melhores momentos de entrevistas do ano, de artistas que passaram por aqui e muitos que irão passar com toda certeza no ano que vem aí, né? Estaremos juntos com toda certeza crescendo em novas emissoras, por todo esse Brasil, por todo Portugal que nos recebe. Muito obrigado também a vocês de Portugal por esse carinho já há mais de 5 anos com a gente aqui no programa Carlos Pitti, né? Nossa, como o tempo passa, né, gente? Feliz ano novo e vamos lá, né? Curtindo o programa especial de ano novo para vocês. Para começar o nosso tema de Natal, Ano Novo 2011, Carlos Pitti e amigos, Natal de amigo, Natal de irmão. Amigo, mais um ano se acabou. As coisas que juntos passamos, entre lutas e batalhas estivemos, dias e noites de muitos sonhos nós vivemos e chegamos até aqui, nesse momento especial. Amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram brigas pelo bem do coração. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você. Seja pra mim

Até eu vi uma entrevista Fabrini de um... eu até vi um cantor, ele abriu um bar também, disse que ele teve que parar com o bar, né? Porque o pessoal ia só pra ver ele cantar, né? Não ia nem pra gastar, né? Ah. E com você, aconteceu também ou não? Então, foi muito legal, assim, que o bar era um bar de rock. Então, eu, como eu gostava de, gostei de música sertaneja e tinha pretensões sertanejas, comecei a contratar a galera pra cantar no bar. Aí eu fiz uma noite com o Roger e Robson. Eles cantaram durante algum tempo lá. Aí cantou Caio César e Diego, cantou... A maioria dos cantores sertanejos que hoje estão fazendo sucesso aí já passaram por lá. Só não passou você que tá fazendo sucesso, né? Mas o bar ainda existe ou não? Muita gente. Não, não. Hoje o bar não existe mais. Então agora você não vai poder levar o Carlos Pitt pra cantar lá? Tá, mas eu agora vou fazer muito sucesso e vou levar o Carlos Pitt pra cantar no meu show. Ah, agora ficou bonito, né? Aí vamos cantar bonito. Aliás, você sabe que sempre no final do programa aqui a gente encerra cantando junto, né? Então você vai ter. Hoje você vai. Vamos, eu já vou deixar aqui o aperitivo, né? Você cantando comigo e eu cantando com você. Show de bola, vamos. Já tá bastante. Bom, e essa tua homenagem, né? O Ted Vieira, um grande compositor, né? E essa tua homenagem desse grande clássico da música sertaneja ligado a Minas Gerais. Conta pra gente. Então eu fiz essa música chamada Cruzinha do Estradão. Um dia, e ela surgiu assim, eu tava viajando pra Ouro Fino, Minas Gerais, fazer o primeiro show lá, pra cantar a primeira vez lá. Porque esse lado lá. E aí eu tava na van e viajando assim, eu pensando, poxa vida, eu olhei ali uma plaquinha, Ouro Fino. Pensei, poxa, eu tô na estrada de Ouro Fino, meu. Né? Super show de bola, porque desde no Paraná eu sempre escutei música sertaneja e sempre gostei da música Menina da Porteira. Né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. E eu pensei, como, assim, como ir à cidade e deixar uma marca por lá, né? Não só chegar lá e cantar, fazer um show e tal. Eu pensei, vou fazer uma homenagem a esse povo, vou fazer uma musiquinha que lembre, que acabe lembrando de mim aqui em Ouro Fino, além do show, né? Pra não esquecer de você. Pra não esquecer de mim. E você o pessoal também ficou muito satisfeito. E eu, veja só, fui muito bem recebido. Em Ouro Fino, o pessoal de Minas Gerais é um povo muito querido. Eu sempre cito isso, né? O pessoal lá é muito receptivo, todo o pessoal das rádios, o povo em si, os shows são muito, assim, a recepção do pessoal é muito vibrante, né? Muito legal. Vamos conferir então essa homenagem que você fez aí. É uma versão sua para a música Menino da Porteira. Isso, com uma outra roupagem, assim, uma pegada mais firme. Ah, isso aí. Então vamos embora então com vocês, Fabrini, aqui ao vivo, homenagem cantando a Cruzinha do Estradão. Cruzinha do Estradão. Homenagem ao Ted Vieira, um grande, dos maiores compositores da música sertaneja. Sem dúvida. Quem não conhece a Nova Safra e quem não conhece, procure saber quem é Ted Vieira. O homem tem muito foi Ted Vieira. Né? Muita coisa. O Tião Carreiro Pardinho, todas as músicas aí que o pessoal canta, acha que é do Tião Carreiro Pardinho, é a composição do Ted Vieira. É isso aí. E essa é a minha homenagem. Vambora, então. Simbora. Oi, gente, aqui é o cantor Fabrini, eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Esta é uma homenagem do cantor Fabrini a todo o povo querido de Minas Gerais e ao Ted Vieira, compositor do Menino da Porteira. Já conhece a história do passado, a tragédia do menino pelo boi assassinado. Hoje eu abro a porteira, perrante eu não toco mais. Então resolvi cantar no chão de Minas Gerais. Na cozinha do estradão, lá um dia eu parei, lembrando do menininho, muito tempo eu chorei. Este meu berrante velho hoje tá aposentado, então resolvi tocar meu violão apaixonado. Tocando meu violão, parecia que ele ouvia. Quando a música acabava, outra música pedia. Juramento já tá feito, berrante eu não toco mais. Mas não deixo de cantar, e aqui tá bom demais. Ouro Fino, passado não volta mais. Saudade do menininho famoso em Minas Gerais. Ouro Fino, a emoção é verdadeira quando eu volto pra cantar pro Menino da Porteira. Música. estradão, lá um dia eu parei. Lembrando do menininho, muito tempo eu chorei. Este meu berrante velho, hoje tá aposentado. Então resolvi tocar meu violão apaixonado. Ouro fino, passado não volta mais. Saudade do menininho, famoso em Minas Gerais. Ouro fino, a emoção é verdadeira. Quando eu volto pra cantar, o menino da pupeira. Passado não volta mais. Saudade do menininho famoso em Minas Gerais. Ouro fino, a emoção é verdadeira. Quando eu volto pra cantar pro menino da bandeira. Ouro fino, passado não volta mais. Saudade do menininho famoso em Minas Gerais. Ouro fino, a emoção é verdadeira. Quando eu volto pra cantar menino da bandeira. Ouro fino, passado não volta mais. Saudade do menininho famoso em Minas Gerais. Ouro fino, a emoção é verdadeira. Quando eu volto pra cantar pro menino da bandeira. Este é o meu presente pra nação sertaneja, porque como diz o Boi Brasil, almas sofisticadas também usam chapéu. Bom, e para quem quiser levar o Fabrini, contratar o Fabrini? www.fabrini.arte.br. Esse é o meu site, lá tem todos os contatos. Fabrini, quero te agradecer. Um grande abraço. É, irmãozão da casa, obrigado a você pela indicação do meu trabalho para outros meios de comunicação aí, falando do nosso trabalho. Muito obrigado. Com certeza, o que é pela bom amizade a gente também. Tem que passar para frente. Você tem um trabalho maravilhoso. Obrigado, obrigado. Um grande compositor, canta bonito, tem uma voz bonita. Obrigado. Então tem que todo mundo tem que conhecer também. Muito sucesso para você na sua vida, na sua carreira, muitas conquistas. Com essa voz, com essa mente brilhante aí, compondo música, porque a gente vai adorar sempre. Bom, Deus abençoe você. Fico honrado de estar aqui com vocês. Obrigado a toda a produção. Imagina. Obrigado, Carlos. Seja sempre bem-vindo, Fabrini. Valeu. Fechamos cantando? Vambora. O que, que vai cantar aí? Vamos cantar uma música de outro cantor aí. Vamos. Cantar a música do Bruno Marrone? Pode ser. Pode. Vamos, que vamos cantar do Bruno Marrone? Isso aqui é boa. Vamos ver. Programa Carlos Pitti. Simbora, gente. Prazer, hein? Sempre tá aqui com você. Alô, amor. Aí sim. Tô te ligando de um orelhão. Tá bonito. Tá um barulho, uma confusão. Mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar. Pois estou louco pra te encontrar. Para uma noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. E um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vez correndo me encontrar. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Alô, moçada! Alô, você que tá aí acompanhando a gente. Um grande abraço. Feliz ano novo. Feliz 2012. Você está ouvindo os nossos melhores momentos do ano, né? Programas especiais aqui de Natal que você já ouviu, do ano novo hoje. Semana que vem vai ter também mais dois programas de janeiro, né? Com os melhores momentos, nossa equipe tirando um pouquinho de folga, de férias, de descanso, né? E cresceu muito o programa Carlos Pitti nesse ano de 2011. E 2012 vai ser assim em novas emissoras também, em novos cantos desse Brasil e também em Portugal. A você que nos acompanhou o ano todo, muito obrigado. A você que está chegando agora, seja bem-vindo e vamos estar juntos em 2012. Simbora! Com certeza, programa especial de fim de ano para você. Boas festas! Oh, oh.